Peça, né, 6143, informe o caso de arremetida, vai ser pra curva direita, ok? Ok, caso de arremetida, curva pela direita, Oxana 6143. 6143. O 6143 informa, principalmente para o colega aí, que a gente está ainda a 2 mil com marcador externo, a gente está com campo à vista, o CB está à esquerda do campo. O vento aqui é 1-1-0 com 1-1 nós. Obrigado, voo no 3-5, copiando o vento. Controle, voo no 601. Prossiga. A intenção é encetar uma ordem e prosseguir, ok? Chegou no 601. Posso descer até quanto agora? É, 4.000 pés. O ajuste no 096. Ok, 4.016. Controle 395, pode estar, se pode conseguir? Autorizado, Golno 395, 2.000 pés, direto Duna, informe estabilizado na final de elétrica. TM 2.000, Duna, como é estabilizado na final, o ajuste no 096. Oxana 6143, passando a externa agora, torre 18612 e até o meu posto. 16, obrigado. Sou em Salvador, muito boa noite, Xané. 6143, está na final baixo elevado, pistão no zero. Senhor, já está avistando? Sim, ativo, senhor. Que autorizado pouso, vento 120 graus, 3 nós, pista molhada, 6143. Sim, pouso, senhor, 6143. Paulo Salvador, iniciando, boa tarde. Web 672, informação Kilo, autorização para o Galeão. Da linha Alima Teira, Azul 4206. Alima Teira, Azul 4206. O Web 6720 autorizado, Galeão 360 nível, antes de Luna 0 SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Decola Luna 0, curva direita, saída da EL, Leda após Bridge, controle 120.8, torre 18.6, transponda 5154. 6720 autorizado conforme para o Galeão, nível 360, autorizou Luno 0, SMAP, Lúvito, Barbacena. Decolada 10, curva direita, da El Leda, depois vou abrir 1208-5154. Correto, chame para o estacionar. Ciente, posição 6 dúzia, chamará. Tá ok, o que acaba de passar na nossa frente agora? Passa. Está 5 milhas para a dona. decolar, avião Túmulo 20 graus, meio do Zanaia. Do Axé, aguarda a liberação para acender o 085 com controle Salvador. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5135. A torre informa que as condições estão melhorando sobre o campo. Autorizado táxi, contorno Pátio 1, via Índia, ponto de espera 1-0, transferência. E o POB 174, 4 horas. Alternando com o fim. 3567, autorizado táxi, contornando Pátio 1, via Índia, ponto de espera 2-0. 3567. Correto, transferência, boa noite. Boa noite. Fim. Jogador em Duna. Tá visual. 7 Luno 395, completa final, chame a torre 1186, até o meu posto. Acertando, torre 286, ano 395. Sim, eu chamo o solo para coordenação de entrada no pátio. Tá bom. Apuca. Alô, Tiazul 4206, contato radar, suba para o nível 370. 370, Azul 4206. Chame pronto para acionar. Fala, acionar 6143. 6143, portão 08. Aguarde para ingresso. Vamos lá dar passagem da aeronave da SAM. Após a passagem da aeronave da SAM, está autorizado? Afirmo, portão 08. Paulo Salvador, o Juliano de Quebec. Consiga. Não, bate o freio, modificação para Valência. Valença, 1 mil pés? Afirmativo, 1 mil pés, pelo corredor. Nada de pouso, notorizado assim. Checa, checa, pregos, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 0270. Bom, eu corrijo o transponder para 01. 01. Aguarde. 34, 0134. Tá, 01. Tá livre o acionamento. Livre, chame pronto pro táxi. POB? 01. 01, ciente. Até a Delta, chame a torre para decolagem, Juliette Quebec Hill. Tá, meu porte alinhado no 7 de novembro. Informa agora a operação visual nos mínimos. Ciente, 0-1. 3567 está pronto, pode ser a da 10. 3567, ciente, autorizado, né? Manter 1-0. autorizado, ele manteu no zero, tá 3567. Solo 6720, ponte 6 para pushback estacionamento. Autorizado, chama o tanto pro tanque. Sim, autorizado, 6720. Eu tô chegando. A posição 2, pronto para interceptação delta. Deixa eu manter a posição aqui, viu? O 395 solo aos 47, direita, 129 solo. Eu do Salvador, boa noite, voo na televisão. Boa noite, Lira Tax, portão 02, até antes da Juliette. Está autorizado até a Juliette. Para a posição 02, turno 39. Passando o localizador e avistando o voo no 601. Chame torre 18-6, até o pouso, voo no 601. Obrigado, daqui a pouco. Azul 4206, chame Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, alterna 12545, Azul 4206, boa noite, obrigado. Boa noite. Tá pronto? Obrigado, decolagem, pista no zero, emo 7, Venturo 20 graus, 8 mais. Quebec alinhar e manter a interseção agora. Quebec. Três cinco meia sete, decola os 49, controle 20, decima 8. 08, tá bom. Eco Zulu November decolando às 4h09, corredor Axé, controle 208. Transformador 1208, Eco Zulu November. Oi, boa, 601, boa noite, passando o externo, baixar travado. 201, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Aguardando. Juliette, Quebec 15, livre decolar, 120 graus 89, após decolagem, curva imediato à direita para livrar o eixo, ok? Afirmativo. Nível 050. 050 na Mário, boa noite, 902, está acertando 508 esquerda, parece da formação. 7. Volta para o Mário. Controle de Salvador, boa noite, está 3567. Boa noite, está 3567, contato radar, saída área, boa suba para o 380. 380. Jogou no 349, TLB 128, a prolonguei de 430, galeão antena. Mantenha um no mil pés no corredor Axé, informe no front da barra. Quando possível, seu sinal de pouso em Porto Seguro. Autoriza dar pra gente que é o BCT para Porto Seguro, a um no mil pés, aguardando autorização para a sessão 085. Autorizado, BCT Porto Seguro, é com o Zulu 90, só confirmando, é transporte de enfermo? Afirmativo, seu transporte de enfermo, é com o Zulu 90. É BCT Porto Seguro, aguardando a sessão para o 085. BCT Porto Seguro, aguardando autorização para o 085. Só um minutinho para chamar de pouso, senhor. 720 autorizado. Via contornando Pátio 1 no Índia. Contornando Pátio 1 no Índia, 6720. 1395 após o web, livre ingresso, portão 02. Confirme para o voo 395. Mantenha a posição antes da Juliette, após o web, livre ingresso, portão 02. Máximo após o web, autorizado ingresso para o 02, voo 395. Zero 399, tá autorizado, Leão Mateus Zero. Zero 0152, direito, 1219. 219, obrigado. O Lavanda autorizado, vou subir para o 085. Autorizado, presente 085, 1219. Salvador, 273, vagão em descida ao 160, com a informação alta. 99, livre de coragem, Antônio 20, graus, 122. 1096. 4096, 273, vagão. Olha o papapá, mais cidade de caminhão, mantendo a vertical da BR-304, altura de Pirajá. Sete, Mike Julieta Romeu, confirme seu eco-eco tango. Qual o seu tempo de voo, eco Mike Julieta Romeu? Mike Julieta Romeu tá... vai manter aqui por mais uns 15 minutos, é estimado. Sete. Romeu vai reportar ele no setor aqui de Pirajá. 7, mas aqui já tem o meu, você tá mantendo 500 pés? 500 pés, senhor. 5-4, controle 208. 208, boa noite, gol 1-3-9-9. Tá livre, top, gol no meu, no 2. E autorizado a final de LF. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no meio, informe no localizador. 2.000 com 0 no meio, informe no localizador, voo no meio, 1-2. De Salvador, boa noite, gol 1-3-9-9, da Eleta Brigue. Pode gol 1-3-9-9, contato radar, sua para o nível 360, autorizado a prova de Leda. Leda da presente 360, sem restrições, com 399. Com 3567, chame Recife, na frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, até logo, muito obrigado. Se tá alinhado e pronto. Sim, ótimo, vai, só mais um minutinho. Capitão Fachada, eu no 601. Autorizado, ingresso, portão 04 do Pátio 1, voo no 601. Livre ingresso para o portão 04, no 601. Aprovando os UNO para evitar formações e gol no 612, descendo para 2 mil pés. Autorizado, Duna, gol no 612, informe e estabilizar na final. Vamos lá, no 612. Juliette Quebec Kilo, confirme seu estimado pouso em Valença. Pois UNO, 14 copiado, frequência livre da presente, tem um bom voo, Juliette Quebec Kilo. Autorizado, decola 57, controle 208. 208, 7720. Controle, boa noite, web 7720. Boa noite, web 6720, contato radar. Vou para o nível 360, autorizado a prova de lei da... Está presente, Leandro, 360, 6720, obrigado. Boa noite, boa noite. É 7 da Alfa, autorização Brasília. Brasília é o gol no 567? Afirmo. Autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pesolo 17, Apino. Para Pesolo 17, rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita. Saída Arbor, transição Elefão. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5172. Tento voo no 67, autorizado Brasil, nível 360, via pêndulo 17 até a Pino. Decola 10 com curva à direita, Arbor, transição Elefa. Controle 208, transponder 5172. Correto, chamo pronto para acionar. Encontrar. UNO 399, chame agora Recife, sequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, boa noite, 1399. Boa noite. Cliente autorizado 400. Via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Direto Trive, direto Piraí, Papai India Romeu, após rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Prod Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5145. Após Leda, após Bridge. Leda e após Bridge. 1273, autorizado a final de LS, vai seguir tráfego da companhia que está passando duna, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Gente, descendo 2.000 pés, o Gol 1273. Estabilizado, Gol 1612. Gol 1612, completa final, chama a torre 1862 e até o pouso. Boa noite. Boa noite, afirma. Aqui está baixa a transmissão. Ciente, já está avistando? Afirmativo. Autorizado pouso, vento 1,40 graus, 1,2 nós, pista molhada. A vertical agora, chuva de neve moderada. Positivo. Baliza o pouso, na 1,0, embaixo checado, vou no 1,2. Está 3894, identifique chegada a Mari, lista para o 050. Fora Mari, 050 para 3894. Web 6720, chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. 1251, 3325, 6720, boa noite. Boa noite, Oceaneiro 6259, tem autorização Bravo, sendo informação Bravo, sendo autorização para Guarulhos, nível 380. Cliente, aguarde cópia. Na guarda prevista da Elfidim. Só um instante que eu vou pagar a cópia. Tanto 3897, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Tezulu 10, bridge, a Tezulu 16, Bravo até o Zulu, direto Trive. Decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda após bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5175. Não irá interferir na sua aproximação. Chame torre 1862 e até um bom posto. Ok, gol 1273. Obrigado. Da El, Leda bridge. 1208. É o controle 1862, 5175 ao transponder, 3897. Correto, chamo pronto para acionar. Quanto será? O Chanel 6259.